Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. O programa de hoje conta a história de um brasileiro. Um brasileiro que não deu certo e que agora tem uma nova chance. Um artista, um talento mágico. Charles da Flauta. Para começar, eu vou com uma frase do poeta austríaco Rainer Maria Rilke. O destino não vem de fora até o homem, sai do próprio homem. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Outro dia escrevi sobre brasileiros talentosos que surgem do nada para brilhar internacionalmente. Uma de minhas amigas, a Madalena Cuevas, a Madá, falou-me de um garoto que ficava no centro da cidade de São Paulo tocando flauta. A Madá dizia assim: a minha mãe e eu, no início dos anos 80, morávamos no centro de São Paulo e sempre fazíamos passeio à noite pelas ruas centrais, pela 7 de Abril, o Mapping, a Mesbla, e lá estava o pai viúvo com os filhos. O pequeno Charles era o que mais se destacava, com uma flautinha de plástico, tocando tico-tico no fubá, brasileirinho e outros chorinhos. Com o tempo, a flauta foi melhorando. E já nos anos 1986 e 87, quando eu já estava casada e continuava morando no centro, meu marido me acompanhava e ficávamos assistindo aos shows deles pelas ruas. Daí, Charles já tinha uma flauta transversal e profissional. Está ouvindo Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo, na interpretação de Charles da Flauta, que tinha na época 14 anos de idade. Repare na mágica desse menino tocando. Pois é, quando a Madá me contou a história do Charles, eu lembrei-me de ter visto o garoto e seus irmãos lá pelos calçadões do centro de São Paulo. Fiquei impressionado com o talento do menino, tentando imaginar de onde vinha aquela facilidade mágica para tocar um instrumento tão difícil. O menino maravilhou muita gente, como Altamiro Carrilho, Arthur Moreira Lima e Paulo Moura. Charles era mágico e chegou a gravar um disco chamado Pinguinho de Gente. Logo em seguida, o maestro Júlio Medalha conseguiu uma bolsa de estudos para o garoto estudar com o primeiro flautista da Orquestra Filarmônica de Berlim, na Alemanha. Charles poderia tornar-se um dos maiores flautistas do mundo. E Madá perguntava: onde andaria agora o Charles da flauta, hein? Olha só como tocava o Charles da flauta. Aqui você ouve Lamento de Pixinguinha. As músicas desse programa são todas do LP Pinguinho de Gente. Mais sobre a história de Charles da flauta, eu encontrei uma crônica de Luiz Nassif, de fevereiro de 2005, chamada O Gênio que se Perdeu. O evento terminou perto das 10 da noite. Era a convenção de um banco e me convidaram para um trote no pessoal. No meio do jantar, eu entraria no palco como se fosse dar uma palestra de economia. Antes que sobreviesse a indigestão geral, conduziria uma roda de choro. Levei um time da pesada, o Zé Barbeiro no sete cordas, o Stanley na clarineta, o Alexandre no trombone, o Joãozinho torto no cavaquinho e a Roberta no pandeiro. Saí dali direto para o Ó do Borogodó, com a minha filha Luizinha, uma mocinha adulta. Tinha os seus 21 anos. Ia se apresentar um duo de violão, um deles o Mineiro, um dos mais sofisticados violonistas aqui de São Paulo. Mais um aluno, menino de pouco mais de 20 anos. Olha que delícia, com o Charles da flauta. Você está ouvindo o Chorinho Antigo, de Valdir Azevedo. Retomando o texto do Luiz Nassif. Enquanto afinavam o violão, eu fiquei matutando sobre a qualidade da nova geração de músicos. De vez em quando, baixo no velho bar do Alemão, em um dos dias da semana, se apresenta uma rapaziada também mal passando os 20 anos, todos com talento e muito mais do que na minha geração, com formação musical. Estava imerso nesse pensamento quando um moreno forte veio em minha direção. Estava com esses calções longos, tênis, complexão saudável. Demorei um tempo para reconhecer o menino Charles da flauta, agora adulto de mais de 30 anos, tentando um penoso recomeço. Conversa comigo, mostra carinho, evita olhar muito para a moça ao meu lado, suspeitando que fosse alguma paquera de coroa assanhado. Quando lhe disse que era Luizinha, derreteu-se, lembrando-se de mais de 10 anos atrás. Contou da luta contra as drogas, das reuniões dos alcoólicos anônimos, do casamento com uma moça que está colocando-o na linha. Enquanto fala, a minha memória salta para 16 anos atrás, em uma manhã em que levei a Luizinha e a Mariana para passear na Praça da República. Chegando, vi três moleques batendo bola e carregando instrumentos, flauta, violão e cavaquinho. Quando começaram a tocar, eu parei. O som que vinha da flauta não era desse mundo. O rapaz acompanhava o irmão gêmeo, que cantava bonito, mas fazia tais floreios, com tal segurança, que não tive dúvidas de estar diante de um gênio. Perguntei o nome dos três. Eram Charles da flauta, o gêmeo Reinaldo do violão e o Alex do cavaquinho. Tocavam na rua com o pai, um sujeito bronco, bovino, mas de boa índole, que mascateava enquanto os filhos tocavam. Perguntei onde ficavam durante a semana. No final de semana seguinte, convidei o produtor musical Aloysio Falcão para conhecer os meninos. Pedi para Charles tocar Primeiro Amor de Patápio. Envergonhado, disse que não sabia. Antes do final do dia, foi ao Hilton Hotel, onde estava hospedado o grande Altamiro Carrilho, e ficou telefonando para o apartamento até que o músico descesse e aceitasse lhe ensinar a valsa. Aprendeu na hora. E é uma das peças mais complexas da flauta brasileira. Dali saiu o LP Pinguinho de Gente, patrocinado pela Eletropaulo, graças ao Aldálio Dantas, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas. Antes do lançamento do LP, percebi que Charles ia estourar em todo o país. Levei sua família em casa, expliquei que certamente teriam sucesso, que seriam convidados para tocar no programa da Xuxa e em outros mais, que ganhariam dinheiro, mas que tudo era provisório, que aproveitassem o momento e não se deslumbrassem. Bobagem pretender que aqueles meninos pudessem entender, sequer de longe, o novo mundo que se abria para eles. Mesmo assim, convenci o Aldálio a contratar o velho Carrasqueira, o Canarinho da Lapa, mestre de todos os flautistas de São Paulo, para ministrar aulas a Charles. O disco estourou, conforme o previsto, e Charles passou a ser incensado de imediato pelo Olimpo Musical Brasileiro. Foi convidado para tocar com Paulo Moura, Arthur Moreira Lima, apareceu em programas de televisão e em um encontro de músicos de rua na Holanda, patrocinado pela Unesco. Foi considerado off-concours e voltou com uma medalha que pediu para a Ica guardar para ele. Você está ouvindo Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, e sempre com o Charles da flauta, que se apresentava pelas ruas do centro de São Paulo com os irmãos. O sucesso virou a cabeça dos meninos e, antes deles, do pai. Charles deixou as aulas com Carrasqueira e, junto com os irmãos, teve conflitos de monta, especialmente após o pai ter se casado de novo. Chegaram a passar uma temporada na Febem, mesmo não tendo cometido crime algum. Quando Charles estava próximo de fazer 18 anos, achei que estaria maduro para um passo maior. Chamei-o para conversar. Dias antes, tinha conversado com o maestro Júlio Medalha, que conseguiu que Charles fosse aceito pelo primeiro flautista da Filarmônica de Berlim. O alemão entrou em êxtase quando ouviu o LP de Charles e aceitou na hora ser seu professor. Originalmente um músico com formação de sopro, o Medalha não tinha dúvidas. Se se dedicasse um ano aos estudos, Charles seria o maior flautista do mundo. O mesmo me disse Arthur Moreira Lima, o mesmo me disse Baden Powell. Com o professor alemão aceitando o aluno, conversei com o irmão do Décio e do Cláudio Tosi, diretor da Philips, que conseguiu que a empresa bancasse a bolsa. Quando perguntei ao Charles se gostaria de estudar no exterior, ficou um pouco indeciso, com receio de abandonar a família que dependia do seu talento. Conversei com o comandante Rolim, que imediatamente empregou a família toda para tocar na sala de embarque da TAM, inaugurando o espaço musical. Os músicos alemães chegariam ao Brasil em agosto para uma turnê e levariam consigo Charles. Em junho, Rolim me encontrou na sala de embarque e me disse que algo estava errado com Charles. Andava irritadiço, atrasando nas apresentações, ia muito ao banheiro. Chamei os dois gêmeos em casa para uma conversa. No dia seguinte, minhas filhas deram pela falta de brinquedos. Um comerciante de Cotia ligou reclamando de um cheque meu que recebera e cuja assinatura não conferia. Estava claro que a droga tinha conquistado mais dois adeptos. Conseguimos com o Laco, ex-pediatra de nossas meninas, sua internação em uma clínica de drogados. O tratamento durou 2 meses. Foi o último momento de tranquilidade dos irmãos. Íamos lá aos finais de semana. Eles contaram a história da mãe, que morreu em seus braços quando tinham 9 anos. Compuseram músicas para minhas menininhas. Escreveram cartas de agradecimento. Você está ouvindo o Charles da Flauta interpretando o Pinguinho de Gente, de Altamiro Carrilho. Voltando ao texto do Luiz Nassif. Quando os meninos saíram da clínica, hospedei-os durante algum tempo em um quartinho na rua Maria Antônia. No primeiro dinheiro que conseguiram, em shows, gastaram com mulheres e drogas. Foi feita uma última tentativa de recuperação dos moços. Quando percebemos que estavam se envolvendo com traficantes, desistimos. Passei a receber informações picadas dos irmãos. O Alex, que pela aparência parecia ser aquele com maior vocação para desvios, revelou-se um rapaz maduro, sério, que jamais se meteu com drogas. Já os gêmeos prosseguiram sua vida de cabeçada em cabeçada. Ora, vinham notícias de pessoas que os viam dormindo na rua ou entrando em ônibus para pedir esmolas. Foi o flautista Carlos Poiares, já falecido, que um dia me contou que Charles estava preso. Deu uma facada em alguém. Depois foi libertado. E agora está em uma dura luta pelo recomeço. De vez em quando tem recaídas, mas consegue se levantar. Pensa em ter filhos. Sabe que pode ser importante para ele. Voltou a praticar a flauta. Me conta que está tirando a valsa desvairada de garoto. O primeiro amor de Patápio. Se tudo der certo, poderá ser um bom músico, um bom pai de família, seguindo o exemplo de Alex. Mas o Charles da Flauta, o menino que despontava como sucessor de Altamiro e como o futuro maior flautista do mundo, não existe mais. Que Deus salve o Charles Gonçalves do destino que fulminou o menino Charles da Flauta. Valsinha de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Pois bem, o texto do Luiz Nassif, de 2005, torcia para que Charles se recuperasse. E agora, eu recebo um e-mail tristonho da minha amiga Madá, acompanhado de um artigo de Gilberto Dimenstein, que descreve o que aconteceu com o pequeno Charles da flauta. Charles Pereira Gonçalves, aos 34 anos, foi encontrado debaixo do Minhocão em São Paulo, viciado em crack, esquelético, miserável e tuberculoso. Sem perspectivas, sem brilho nos olhos e sem tocar a sua flauta mágica. Charles tenta explicar, na verdade buscando uma desculpa. As pessoas pensavam que eu estava fora do Brasil e pararam de me procurar. Desanimado, comecei a não ir mais para a escola e a usar drogas. Experimentei crack e me perdi. Escrevo estas linhas ouvindo o disco de Charles da flauta. E de repente, na faixa Ronda, de Paulo Vanzolini, entra a voz do menino. Agora me lembrei. Quero tocar uma música sobre a minha cidade de São Paulo. Ronda, vamos lá, pessoal? Que porrada! Aquela voz de menino de 14 anos carregava os sonhos ilimitados que toda criança tem. E que ele estava transformando em realidade. Para 25 anos depois dar em nada. Agora me lembrei. Quero tocar uma música sobre a minha cidade de São Paulo. Ronda, vamos lá, pessoal? Então, a gente acha que basta ter talento, sorte, amigos e oportunidades para se dar bem na vida, não é mesmo? Charles da flauta prova que não. Sem a base familiar para nos disciplinar e iluminar o caminho, talento, sorte, amigos e oportunidades são apenas detalhes. A história de Charles ainda pode acabar bem, agora que sua situação é conhecida por todos. Mas vai depender demais do Charles da flauta conseguir resgatar o Charles Pereira Gonçalves, que agora tem um filho. É assim, ao som de Charles da flauta, que nosso Café Brasil, que falou de oportunidades, de sorte, de azar e de talento, vai embora. E eu fiquei triste, sabe? Com Lala Morena na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje tivemos em nosso café Pixinguinha, Valdir Azevedo, Chico Buarque com Vinícius de Moraes, Paulo Vanzolini, Severino Araújo e Jacó do Bandolim, todos pela flauta mágica do menino prodígio Charles da flauta, que reencontra o seu caminho. Gostou, hein? Quer ouvir outra vez? Acesse www.lucianopires.com.br, tem muito mais lá. E para terminar, outra daquelas frases, desta vez do imperador romano Marco Aurélio. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.